Seja bem-vindo a uma viagem, a nossa cultura, onde os quadros pintados são as paredes das ruas. Aqui nossa arte não é apreciada por playboy, não tem tempo pra gambé nem pra super-herói. A partir de agora te apresenta a pichação, cultura de rua que conquistou a multidão. Se espalhou pela terra que nem uma epidemia, criando os verdadeiros amantes da rebeldia. Terrorista dos bairros, sempre suicidas, uma geração rebelde que arrisca a própria vida, escalando as madrugadas sem saber se vai voltar. O Sharp é cultura e a meta é representar. É a arte que nunca vai ser domesticada, né? Não é pra agradar a sociedade, entendeu? É uma poesia urbana, uma poesia marginal. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, o Sharp é nossa cultura. Direto do submundo invadindo as ruas. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, o Sharp é nossa cultura. Adrenalina e vício, psicopata e algo mais. Quem carrega o flagrante vai na frente, rapaz. Nascidos pra pichar, trilhando na arte condenada. Só os verdadeiros encaram o frio da madrugada. Em cada quebrada existe vários pichador que com a lata de spray promovem o terror, destruindo as marquises, portões e outdoor. No mundo que vivemos, cada altura é um B.O. Odiados pela merda da sociedade, por rabiscar os muros espalhados pela cidade. No Sharp, os gladiador carrega tinta e não pistola. Cultura de rua com vários anos de história. Então pare, pense antes de julgar, pois seu filho um dia no nosso meio pode estar. Ele já olha pra cima e se pressiona com a altura. É só questão de tempo, ele vai ser tragado pras ruas. Meu filho um dia vai pichar, tá ligado? Eu vou levar ele pra pichar comigo. Tudo que a gente quer, assim, do mundo, de lá de cima a gente consegue enxergar. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Direto do submundo invadindo as ruas. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Direto do submundo invadindo as ruas. Nas madrugadas da vida, qualquer vacilo custa caro. Os perigos são constantes, é morte ou enquadro. Os olhos abertos, nunca é demais. Cuidado com o camburão guiado pelos satanás. Madrugada, suor frio, tinta embaixo da blusa. Um pedroso na esquina, fica esperto na fuga. Porque o clima é tenso, não tem brecha pra vacilar. Te apresenta a minha quebrada, Fortaleza, Ceará. Um lugar esquecido pelas autoridades, onde o ato de pichar dizem que suja a cidade. Pura demagogia dos vermes, alienado de a verdadeira sujeira é feita no Senado. Desviando verbas da educação, mesmo assim tem o respeito da população. Hipocrisia nos condena no artigo 65. De roubar é arte, pichar é vandalismo. Leva o cara até a morte, até mesmo por engano. Às vezes o cara tira, pensando até que você tá roubando. Muitas das vezes, mesmo no muro, alguém passa de covardia e atira, entendeu? O cara que picha, velho, ele tá lá querendo se expressar, ele tá querendo mostrar que ele tá vivo na sociedade. Pra sociedade, infelizmente, você vai ser um vândalo. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Direto do submundo invadindo as ruas. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Direto do submundo invadindo as ruas. O barulho do spray com a saída da tinta. Pura adrenalina, foi mais um nome na esquina. Seja nos muros, superando alturas. O Sharp é a arte, o quadro é as ruas. Discriminado pela sociedade, em rabiscos e frases, luta por liberdade. Lembra, doutor, do ser invisível? Renascemos da tinta, firme e forte é incrível. Não escolhe cor, nem classe, nem profissão. Pichar é estilo de vida e toca nos coração. Muitos me julgam sem me entender. Uma ecologia não me faz diferente de você, a pichação é só mais. Com a linguagem do gueto, não quero só opinião. Só queremos respeito, um salve aos pichadores. Qualquer quebrada onde esteja, união entre as siglas do Sharp de Fortaleza. Um movimento nascido no berço da periferia. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Um movimento nascido no berço da periferia. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Direto do submundo invadindo as ruas. Um movimento nascido no berço da periferia. Representa nas quebradas vários manos e minas. Seja arte ou vandalismo, Sharp nossa cultura. Direto do submundo.